Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com o mutante que gosta de debater, Leonardo Bento. Estamos aqui também com um dos 198, Maurício. Opa, e aí? Também temos a presença daquele que é um falso mutante, Magaren. É, estamos aqui reunidos graças àquele que, numa dinastia M, seria o mestre das planilhas, o Eric. E pra isso precisa ser mutante? Não. Precisa. Usar as planilhas. Mas seria o sonho realizado, né, Magaren? Exatamente, é, dizer, né? Exatamente. É o maior desejo da pessoa. Muito bem, e hoje estamos aqui para falar, como ficou claro, sobre Dinastia M. É, eu acho que dá para a gente assumir como uma das primeiras mega sagas da Marvel dos tempos dos anos 2000, né? Quando as mega sagas voltaram com tudo aí. Sim, depois de Guerra Civil, depois de Hulk contra o Mundo. Quer dizer, não sei se depois ou antes, mas... Essa é a primeira, essa é justamente isso. Antes de Guerra Civil, Contra o Mundo e todas, é a primeira mesmo. Exatamente, foi uma por ano, né? Dinastia M, Guerra Civil, Hulk contra o Mundo, O Cerco, Invasão Secreta, eu posso ter errado a ordem, mas é por aí. Essência do Medo, teve tudo aí. Antes disso teve a queda aqui. Inclusive levou essa. É porque a queda, ela foi na... Ela é fechada, né? Bom, e a gente vai comentar aqui também, né? Mas só deixando claro, apesar do podcast ele ser focado no Homem-Aranha, de tempos em tempos a gente fala de alguma mega saga da Marvel, dá um pouquinho de foco na parte do Homem-Aranha, mas fala de forma geral, né? A gente já falou de Guerra Civil, já falou das Guerras Secretas originais e das novas Guerras Secretas que tiveram depois, falamos de Desafio Infinito já também, né? E agora, a gente tá falando tudo fora da ordem, agora a gente vai falar de Dinastia M. E, Maurício, por que a gente vai falar de Dinastia M agora? Por que veio essa ideia do nada? Ah, porque a ideia fui eu que dei, e como o Maurício começa com M, eu estou reinando aqui no podcast agora, é Dinastia M. Ah, entendi. Pode ser M de Magari também. A gente tava querendo aproveitar aí o momento que teve com a série WandaVision, apesar de que já passou 2 semanas que acabou, ninguém mais tá falando disso. Agora todo mundo só fala de Snyder Cut. Mas... mas ia ser um pouco forçado fazer um programa do Snyder Cut. É, pois é. Mas a gente achou interessante daí comentar, fazer um paralelo aí com a série. Não fazer um paralelo diretamente, teve só umas inspirações ali. Mas aproveitando, né, que daí o Aranha tem uma pequena participação na saga principal, mas tem seus próprios tie-ins aí na série. Então, como a gente pega qualquer assunto que dá pra comentar sobre Homem-Aranha, a gente acabou escolhendo aí pelo momento estrupício, como diria Ana Chaves. Por que não, né? Bom, então vamos lá. Eu vou dar um outro bom motivo pra vocês, né? Porque agora, saindo no Brasil já há alguns meses e há mais de um ano e meio nos Estados Unidos, Dinastia X, né, que é o primeiro trabalho do Hickman nos X-Men agora, que tá fantástico. Então, House of X em inglês, Dinastia X em português, que é um paralelo com a ideia do Dinastia M, ao menos no nome, e que tem sido uma fase que, apesar da pouca duração até o momento, já é bastante aclamada, e eu entendo que, como o Hickman costuma fazer fases duradouras, ainda deve levar alguns anos ainda nos X-Men. Isso, e foi exatamente por isso que a gente vai falar de Dinastia M. A Marvel já chegou a repetir ideia tão recente assim. Bom, mas vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tape View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tape View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha, E às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Eu acho que antes da gente falar da Dinastia M em si, interessante a gente comentar o que que levou a ela, né? O que que estava acontecendo ali. Fora das histórias, né? A gente sabe que no editorial da Marvel estava tendo uma... Essa foi uma época que teve muita mudança, né? Foi aquela época que as vendas de muitas revistas no final dos anos 90, início dos anos 2000, não estavam tão boas, e aí eles meio que deram uma reformulada em várias partes, né, contratando roteirista que não era de quadrinho para fazer algumas coisas. Daí saiu histórias tipo, como é que chama? O Diabo da Guarda, por exemplo, do Demolidor, é dessa fase nova, toda a fase do Straczynski, que é dessa época e tal. E uma das coisas que teve também foi a ideia de renovar os Vingadores, né? De transformar os Vingadores ali em... Quais são os personagens mais populares da Marvel? Por que não? Por que eles não são os Vingadores, né? Se a nossa ideia é que os Vingadores sejam a principal equipe. E aí, um pouco antes aí da Dinastia M, teve a história Vingadores à Queda, né? Que era justamente a história para, entre aspas, derrubar a equipe Vingadores que tinha até então e levantar os novos Vingadores, né? Vamos dizer assim. Falei meio embolado, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Sim, sim. Tem um contexto interessante, se olhar para o lado de X-Men fazendo um paralelo com Vingadores, é que os X-Men, os direitos cinematográficos estavam com a Fox, já tinha já X-Men 1 e X-Men 2 na praça, já estava em fase de preparação X-Men 3, mas até então X-Men 2 era um relativo bom sucesso, e em paralelo eu tinha desse trabalhando o universo do Batman, então eu tinha uma justificativa clara de por que eu precisaria bombar os Vingadores também do ponto de vista mercadológico, ao mesmo tempo em que os X-Men passavam nos quadrinhos por um momento de revolução, se a gente pode dizer, necessária com o Grant Morrison, né? Então, no final da década de 90, já ali por volta, depois de pelo menos Operação Tolerância Zero, então quando vai ter, quando a gente chega a ter Saga dos 12, começa um monte de besteira, Reload, Mutante, um monte de coisa, foi um momento de proliferação de mutantes, né? Eu tinha já uma raça que era para ser minoritária, em que eu já estava na casa de dezenas quase de milhões de pessoas, o que traria um equilíbrio instável para o mundo, né? Se eu tenho mais de 20 milhões de superpoderosos, eu tô falando aqui de 20 milhões, vocês vão entender por quê, mas se eu tenho quase 20 milhões de superpoderosos mutantes, para uma raça em que se muito fala de superioridade, né, de homo superior, ficaria um pouco complexo. Então, quando o Grant Morrison assume os X-Men e publica, na virada do século, 2000-2001, o seu manifesto Morrison, ele já indica um monte de conceitos que ele quer trabalhar, e logo de cara com Ed Extinção, que vocês já podem comprar na pré-venda da Panini aí a edição encadernada de capa dura, já fazendo um jabá de graça para a Panini aqui. Ele já começa matando 16 milhões de mutantes em Genosha, né? Uma ilha africana mutante, dominada por mutantes. Ou seja, eu já começo a ter um caminho para eu tentar estabilizar essa situação dos mutantes com um número mais reduzido, que vai, quando a gente chegar mais para frente na discussão de Dinastia M, veremos o que resta dessa história. Mas já é o caminho progressivo para a extinção, então, que a gente já começa a trilhar naquele momento. Então, eu já vou mexer no status quo mutante, seja porque para o equilíbrio endógeno das histórias do universo Marvel é importante, porque eu acho que tinha cerca de 20 milhões de mutantes, não faria muito sentido a gente eu continuar assim. Ao mesmo tempo, como eu já disse no começo, por questões mercadológicas relacionadas ao universo cinematográfico, era importante eu construir um turning point para que os Vingadores assumissem esse papel de proeminência no universo. Exatamente. E eu comentei aqui da queda, faz muito tempo que eu li, eu não lembro muitos detalhes, mas eu sei que tem uma revolta, né? Tem um motim, o arco anterior é um motim, não é? Ou eu tô enganado? E aí tem uma fuga em massa motim na gruta. Da gruta, isso. Lembra aí, Magari, se você puder, só resumidamente, provavelmente você lembra mais que eu, o que que foi a história da queda em si? A queda foi basicamente, começou com esse motim, que como o próprio nome diz, motim, um bando de bandido fugiu da gruta, tava se motinando lá na gruta pra fugir, e vários heróis, os novos, pelo menos os maiores que eles falam, se dirigiram pra lá. E teve o Capitão, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Demolidor, blá blá blá blá. Foram lá, começou a porradaria lá dentro. Aí no final teve aquela velha história de vamos unir um monte, coisa dos Vingadores mesmo. Unir vários heróis pra enfrentar uma ameaça que eles nunca tinham enfrentado. Esse grupo aí começou a agir só, junto. O Wolverine pegou as suas 77ª carteirinha de grupo de membro de grupo atual, participou. O Homem-Aranha também já estava nele, que ele nunca tinha feito parte efetivamente dos Vingadores. Ele deu uma empurrecida e foi para os Vingadores ser alívio cômico. O Demolidor acabou não participando porque ele não viu motivo para o pessoal se unir. As justificativas são as melhores. E aí no final teve a tal invasão. Nesse meio tempo estava acontecendo alguma coisa. Você via que tinha alguma coisa estranha acontecendo com os membros antigos. Porque, vamos ser sinceros, eu sou fã dos Vingadores, sempre gostei. Mas os Vingadores também era qualquer coisa. Qualquer coisa que você podia enfiar lá nos Vingadores, você tinha. Chegou o cúmulo de ter o tal do triatlo lá, que... Só pegando um gancho no que você tá falando, é interessante que hoje em dia os Vingadores são uma equipe, a principal e tal, mas por muitos anos eles foram tão relevantes quanto, sei lá, os Defensores. Talvez um pouco mais. Sim, sim. Né? Não era assim uma mega... Grandes. Eles eram grandes, mas não... Eles sempre foram considerados os grandes heróis da Marvel, etc. Mas não os pro três público, grandes, né? Lá, tipo... O Capitão... eles eram meio que respeitados ali dentro do universo deles, né? Mas se você for ver aqui pra quem acompanha, era tipo uma equipe de heróis lá do B. Os próprios X-Men faziam muito, mas muito mais sucesso que os Vingadores. X-Men chegaram nos anos 90, eles pegaram... Os personagens têm fase, né? Os X-Men antes dos anos... A gente tava até comentando no nosso grupo da coleção da Salvati. É da Salvati? Sei que vai lá, a Panini, eu acho. Que vai lançar os clássicos e tem, sei lá, 4 edições dos X-Men. A gente lembrou que no começo os X-Men eram tão relevantes que eles foram cancelados na edição lá pelo número 66 lá e começou a republicar até ter os novos X-Men lá do Wolverine, da Tempestade. Foram dar uma revitalizada. Mas até lá eles eram personagens de série Z. Quarteto era Homem-Aranha, Quarteto era o mais respeitado. O Homem de Ferro teve o revitalizamento por causa do filme. Ele também não era lá essas coisas. Não era lá o Capitão América também. Capitão América, Thor. Tipo, o MCU inteiro foi construído em cima de personagens B. Tanto que a gente já falou em outros podcasts que o MCU começou com esses personagens exatamente porque eram os personagens que ninguém quis comprar. O Homem-Aranha, os X-Men, o Quarteto... Todas as empresas, na época que a Marvel faliu, foram lá, compraram ele e deixaram esse bando de bucha pra lá que ninguém quer. mas por que eu tô falando disso, né? Porque a queda foi justamente a princípio uma invasão, acho que era Kree, eu acho que eles colocaram eles usam isso, Kree, Skrull, alguma que destruíram a... Isso, destruiu a mansão dos Vingadores, alguns... Começou a destruir a mansão dos Vingadores, alguns membros mais bruxos foram morrendo, tipo o Valete de Copas morreu rapidinho. O próprio Gavião Arqueiro morreu. Gavião Arqueiro morreu num ataque lá, a Mulher Hulk doidou e... Aliás, foi a Mulher Hulk que matou o Valete de Copas. É, mas assim, só pra gente agilizar um pouco essa parte, em resumo, era a Feiticeira Escarlate que perdeu um pouco o controle dos poderes. No final, é, na verdade, que isso aí a gente tem que voltar bem lá pra trás. É, na mesmo... da... que dos filhos da Feiticeira Escarlate, quando ela casou com o Visão, ela teve os filhos, aí apagaram os... Eu vou falar bem por cima, assim. Uhum. Os filhos desapareceram, porque descobriram que era parte do alma do Mephisto. Olha o Mephisto aí. E pra ela não pirar, porque ela sempre foi poderosa, a Agatha, era a Agatha o tempo todo, apagou a memória dela pra não lembrar. Só que aí a Vespa, idiota, num momento de descontração, ela falou, ah, sei lá, mas você já teve filhos, né? Aí a Feiticeira, eu tive. Ela relembrou e saiu matando geral. Matou primeiro a Agatha, depois começou a se virar contra os Vingadores aí. Fez o Homem de Ferro ficar bêbado, que não é muito difícil. Mesma coisa. Pra fazer o Homem de Ferro ficar bêbado, é só oferecer uma dose pra ele, né? Nem precisa. Ele ficou bêbado com ar. No meio de um discurso lá na ONU, ele ficou enchendo a cara. Por causa dela. Aí no final descobre que é ela, o Magneto pega ela e leva embora. E aí a gente começa a dinastia M ainda. Nesse momento que ela vai embora e todo mundo tá cagando de medo porque a Feiticeira Escarlate usou tudo. Sei lá. Exatamente. E justamente ele leva ela pra Genosha que tá destruída, né? Igual o Leonardo comentou aí também. A Genosha destruída é tipo uma terça-feira. Aí eles recuperam numa quinta-feira. Na outra terça-feira eles destroem de novo. Pior que eu acho que toda história que eu vejo, não são muitas, mas sempre que eu vejo, ou tá destruída ou tá sendo destruída. Sim. Mas é a mesma coisa com o Asteroide M ou qualquer coisa onde o Magneto morre ou algo do tipo assim. Eu não leio muito X-Men, mas se bobear, teve alguma história que eles jogaram o Asteroide M em cima de Genosha. É interessante, não é interessante, mas eu quero compartilhar porque é uma coisa... particular minha, mas eu fiquei eu já falei isso em outros podcasts, mas assim, eu basicamente, resumido, né, eu li Homem-Aranha ali de 99 até 2001 e eu lia só a revista do Homem-Aranha, eu não conhecia nada de outros personagens, aparecia um Capitão América na história, eu falava assim, ah, que legal, ele deve ter uma revista dele lá, né, eu não fazia ideia do que era, tal, só li o Homem-Aranha, tinha meus 9, 10 anos de idade, aí eu parei. Aí quando foi em 2006, 2007, mais ou menos, eu descobri que existiam scans de quadrinhos na internet. Não fazia ideia disso. Aí achei um site que tinha alguns e tinha um lá assim, Casa dos M. Tava traduzido tipo isso, sabe? Que é a Dinastia M, né? E aí eu peguei pra ler, peguei ela, peguei Guerras Secretas, várias que eu entendi 5% da história, porque eu só conheci o Homem-Aranha, mas eu só tô comentando porque Dinastia M foi uma das primeiras que eu li nesse retorno, e eu lembro que eu fiquei muito perdido, né, quando eu tava lendo, porque eu tô assim, quem diabos é Doutor Estranho, que nome é esse, sabe? E aí, só comentar que ela foi uma das primeiras que eu tive contato, e realmente ela tava bombando na época e tal, porque era a primeira mega saga dessa fase nova, né? Mas a história começa justamente nisso aí, né? A Feiticeira Escarlate, ela tá meio doida, no final das contas. E os Vingadores e tudo quanto é herói que você imaginar estão reunidos pra discutir o que fazer, né? O que a gente faz pra resolver esse problema, né? Eles cogitam, vários cogitam. O Xavier vai atrás, porque tem como um pequeno prelúdio, duas edições de um título curto, de uma versão de Excalibur que se passa em Genosha com o Xavier indo pra lá e acabando encontrando o Magneto vivo, porque até então, no fim do run do Morrison, a gente imagina que é o Magneto que tentou destruir Nova York, mas a gente acaba se descobrindo e cria essa ideia de que era um Shorn, que e o Shorn podia dia o Shorn, que era o Magneto, mas na verdade não era o Magneto, era um Shorn mesmo, mas era o irmão do Shorn. É uma história que vocês não precisam saber, mas ouçam Mutação em Debate quando quiserem saber algo sobre esse tipo de coisa. Mas ele encontra o Magneto, encontra uma Wanda, e aí é o Xavier que fica preocupado com o que fazer, porque eles tentam dar um tratamento pra Wanda e não conseguem de alguma maneira. Então ele vai atrás dos Vingadores e depois dos X-Men pra tentar descobrir, discutir o que fazemos com essa doida. Exatamente. E assim, todos ali, né, tirando um ou dois, quase todo mundo cogita que matar é uma opção, né? É até um pouco demais ali, mas eles falam assim, a gente tem que resolver de algum jeito, né? O Wolverine lá tá disposto a matar também, tipo, o Wolverine é muito ali da causa mutante, né? Mas aí quem acaba se opondo principalmente é o Capitão América, ele meio que representa os Vingadores, ele falou, nós dos Vingadores não vamos matar, sempre há um outro jeito. Vale lembrar também que a feiticeira, apesar de ser mutante, começar nos X-Men, ela fez sua carreira nos Vingadores. Então sim, ela é mais Vingadora que... De acordo com o Remender, a feiticeira não é mutante, hein? Ah, mas aí é coisa recente, é que eles contam. O Eixo me diz que a feiticeira não é mutante. Até aí o Magneto não é pai dela também, né? Não, exatamente, e não é, e agora é de novo, não sei se já voltou. Já fizeram o teste do DNA lá pra saber se é ou não. Mas aí, assim, a gente não vai fazer um view da história, é só comentar de forma geral, mas o importante saber é que praticamente todos os heróis da Marvel estavam envolvidos ali, né? Não igual Guerra Civil, que foi o que veio depois, que eu acho que todas as revistas tiveram tie-in, né? Mas Dinastia M foi uma que vários tiveram, né? Vários porque a gente vai falar que essa coisa é vamos falar, é a Wanda. A Wanda cria uma nova realidade. E na minissérie principal mesmo, a gente só vê as consequências, vê o pessoal acordando, recuperando a memória. Mas pra ver a história de cada um, pelo menos os mais importantes, é só nos tains. Foi bom você citar isso, né? Porque, assim, a base da história é essa preocupação. E quando eles vão lá pra tentar ver o que fazer com a Wanda, né? Ela, meio que como uma defesa, vamos dizer assim, ela usa os poderes para transformar a realidade inteira, né? Então a realidade ela é reescrita num padrão em que os mutantes são a maioria e os humanos são a minoria, né? Ela inverte o papel ali. Aqui já era mais ou menos. Porque antes disso, a gente não comentou, mas assim, um pouquinho antes deles chegarem, tava lá o Pietro conversando com o Magneto. Meu, eles estão vindo aqui para matar ela, você vai deixar isso acontecer? O Magneto fica, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E eles têm esse embate aí, né? Porque eles também estão decidindo. Quem disse que isso é problema meu? Mas aí o que acontece é isso e o pessoal que todos os heróis eles têm basicamente a Terra toda é reescrita com cada um dos heróis tendo aquilo que eles sempre quiseram ter, né? Só que o ponto principal que faz a trama andar é que o Wolverine lembra de tudo, né? Porque o fator de cura dele curou esses eu acho que eles... Eu não lembro direito, mas eu acho que eles colocam é por causa da mente dele ser um pouco... Mas é por isso. Manipulada. A mente dele sempre muda, e o fator acaba se alterando lá aí. Ele acaba, tipo, lembrando. Opa, tem coisa errada aqui, não é? E tem o fato que ele... Ali, logo quando ele acorda, ele vai tentando entender os negócios, assim, mas lá pro meio da história ele percebe que, na verdade, um dos sonhos dele era lembrar da vida toda dele, né? Então, ele estava lembrando. É tipo quando você acha que sua vida tá muito boa, aí você fala, opa, tem coisa errada aqui. Não, minha vida tá muito boa, tem alguma coisa errada aqui. E é interessante você ver, né? Tipo assim, o Doutor Estranho virou um professor respeitado, o Homem-Aranha, ele tem a identidade pública, ele é casado com a Gwen, o tio Ben claro, e o Capitão Stacy estão vivos, né? Gwen. Quem mais que mostra lá? Mary Jane. Isso não é só os heróis, todo mundo, né? A gente tá falando dos heróis. Isso, né? A Mary Jane é a atriz famosa. Aí tem a Kit, que também é professora lá. Só que daí a gente vê que tem uns caras tipo Luke Cage que eles vivem meio escondidos ali, né? Nas quebradas. Eles são humanos, eles não são mutantes. O Luke, o Gavião Arqueiro, aquele pessoal todo que fica lá na cozinha do inferno, eles são humanos. Mas teoricamente, teoricamente o Demolidor e o Homem-Aranha também, né? Então, mas o Aranha tem uma explicação. O Demolidor ninguém se importa com ele. O pessoal sempre esquecia dele nessas fases. O Demolidor a gente faz vista grossa. A gente vê que, eu acho que é na segunda ou terceira edição, eles gastam várias páginas justamente pra contextualizar a situação de cada herói, né? E eu acho que meio que cada um ali teve um tie-in, né? Depois mostrando o que tava... Pelo menos o mais importante, assim. Isso. Bom, mas então, assim, a história, basicamente, ela trata... Ah, e o mais importante, né, o Magneto, ele virou o soberano absoluto lá de Genosha e tal. É a dinastia M de Magneto, pode ser de Mutante, de Maximoff. Magnus, de Mephisto. Exato, é. Então, assim, essa é a situação ali com o Wolverine. Ah, tá, e uma coisa que a gente esqueceu de falar é que aparece uma menininha... Que eu esqueci o nome agora. Laila Miller, porque ela sabe das coisas. Ah, eternamente Laila. Essa daí. É porque ela lembra, né? Ela também acordou lembrando e eles descobrem que ela é uma mutante, que ela consegue desbloquear a memória das pessoas, vamos dizer assim. Então a história segue por um tempo. Há uma dúvida do Estranho no meio da história de que provavelmente a Laila era um ponto de reset criado pela própria feiticeira. Sim. Nesse mundo, se precisasse rebootar as coisas. Mas isso é superado depois, inclusive depois nas histórias do X-Factor, a gente vê que ela realmente era uma menina mutante que não foi criada pela Wanda. Ela vivia num orfanato antes disso, então não foi um reboot mesmo. É, porque ele realmente fala um negócio assim com ela, que você criou a Laila. Eu acho que ele fala com essas palavras pra Wanda na história. Então... Sim, sim. Como se ela fosse a falha da Matrix proposital ali. Isso, e o Wolverine tá ali porque é o Wolverine, né? Então é... Mas é interessante. Aparentemente só tem 4 pessoas que lembram, né, do que aconteceu: o Wolverine, a Laila, a própria feiticeira, embora ela esteja louca, treslocada, não sei, fora de si, e o Mercúrio, que é quem tá manipulando toda a história ali. Exatamente. É porque assim, a história, basicamente, eles estão achando que o Magneto forçou ela, né, a fazer isso. E mais pro final da história, lógico que tem spoiler aqui. Eu nem falei de nada de spoiler, né? Pelo amor de Deus. Mas, pelo amor de Deus, mas pro final 20 da história... anos de história aí já. É, pois é. Mas pro final da história a gente descobre que quem deu a ideia e meio que manipulou mesmo, né? Foi o próprio Mercúrio, né? É, foi o Ralph Bonner lá. Ah, não, pera. É o fake Pietro ou o Pietro de verdade? Nesse caso eu não sei se foi o fake. Bom, como é que eles estavam chamando? Fietro. Fietro. Mas eu tava falando no grupo, eu não sei se é porque ultimamente eu li muita história fraca, mas eu tava relendo Dinastia M e eu preciso dizer que realmente eu gostei do ritmo da história e da forma que as coisas vão acontecendo, sabe? A ideia dos heróis indo atrás dos outros e despertando um por um, traçando os planos, reunindo e tal, eu achei bem legal. E, não, bom, a gente tem que puxar um pouquinho de sardinha pro lado do Homem-Aranha por causa do podcast, né, mas no meu caso eu vou fazer isso é mais porque, bom, eu li mais a parte dele, né, mas eu ia só comentar que nesses momentos, não é pra falar ainda da parte do time dele não, mas no momento dele acordando é um dos que dá mais... Dá pra sentir mais, eu acho, no final das contas. Não sei se vocês concordam, porque todo mundo meio que, sei lá, o Doutor Estranho, ele tinha virado um professor, e aí ele descobre que, é tudo mentira. A Mística, ela tava na guarda lá da SHIELD, e aí descobre que é mentira. O Peter, ele tava vivendo com a namorada que ele não conseguiu salvar, com o tio que tinha morrido também no mundo real, né? Uhum. Então, quando ele descobre que tudo é falso e lembra... Ele meio que tem uma... É como se fosse uma segunda dor por perder as pessoas, né? E eu acho que eles manifestaram isso, né? Representaram isso na história de um jeito muito bom, né? Porque ele fica realmente abalado. Fica falando, não, vou matar. Ou vou matar o Magnético. Mas não sei se vocês lembram, tipo assim, ele fica sem fazer piadinha. O que é um sinal. Sim. De... Os reais que é o Luke Cage que fala o que houve com ele. O Wolverine dá um tempo pra ele, vai. Exato, então assim, ele tá realmente foi impactante ali. Bom, dos que despertaram ali, que a gente vê pelo menos na série principal, é o que mais teve um choque de realidade ali, né? Não é, porque os outros eu acho que eles estavam, a vida que eles sempre quiseram não envolvia pessoas que tinham morrido e voltado, né? Sim, sim. Ah, é assim, é que eu não conheço tanto dos outros personagens, mas eu diria assim, do que eu li, talvez ali os que mais carregam esse negócio de ser um personagem sofrido, assim, tudo mais, é o Peter e o Wolverine, né? Só que o Wolverine já tá tipo aqueles memes medievais, que tipo, a galera enfia uma espada nele, ele tá com aquela cara tranquila, tipo, nada me atinge mais, nada é bala. Aí tem tem o Gavião Arqueiro que descobriu que na realidade normal ele é verdade. Tá morto. Verdade. É, tem isso também, né? Mas, enfim, né? Nessa primeira parte da história, são os heróis eles se reunindo e um despertando o outro e tal, pra traçar um plano do que fazer, né? O Leonardo, nessa época eu só li o tie-in do Homem-Aranha. No tie-in de personagens relacionados aos Vingadores. Aos X-Men. Tô falando Leonardo, mas se mais alguém quiser comentar tie-ins relacionados a outros personagens, vocês querem falar mais ou menos o que rolou, caso vocês tenham lido? Tipo assim, alguma coisa que seja relevante? De X-Men eu posso falar rapidamente. Então, a gente tinha Astonishing X-Men, que era o grande título, então, já com Joss Whedon, que foi paralisado porque os personagens estavam na principal. Então, houve tie-in em outras revistas. Uma revista que era o Distrito X, que ele trazia as histórias do Bishop e de um companheiro dele humano, o Easy Ortega, ela foi transformada em Utopia X e continuou tendo uma pegada bem policial ali nessa época. Em Uncanny X-Men, que vinha de uma fase muito ruim, depois de um arco do Claremont com o Alan Davis, em que o Alan Davis desenha todo mundo com cara de dinossauro, que é o que ele sabe, conseguiu fazer nos últimos 15, 20 anos, que ele já desaprendeu a desenhar e desenha todo mundo com cara de dinossauro na Terra Selvagem, que faz com que todo mundo fique com cara de dinossauro mesmo. É feito um tie-in envolvendo o Capitão Britânia, a Megan, que basicamente serviu para que a Megan se sacrificasse. A Megan é a esposa do Capitão Britânia e ela vai ser resgatada depois e vamos fazer um mini retcon, né, nessa história futuramente, só quando, na época de Invasão Secreta, um pouco depois, quando a gente tem o título do Capitão Britânia com o M13. Então é uma coisa bem esquecível. O Wolverine tem um tie-in que mostra as consequências dele se lembrando, naquele momento especificamente dele se lembrando e como ele se encaixa, ele fazia parte de uma unidade de elite da SHIELD e mostra como ele tem que lidar com isso, com o fato dele lembrar tudo o que está acontecendo naquela história. E ele, mais pra frente eu falo das consequências com o Wolverine, que eu acho que também são um pouco complicadas e terríveis, não pelas ideias em si, mas pelo desenvolvimento. Os Novos Mutantes, que na verdade os Novos X-Men, tem um tie-in bem interessante deles em que mostram ainda um pouquinho daquela rivalidade das equipes de Novos X-Men / Novos Mutantes e dos Satânicos, e que envolve o Japão e o então, naquela realidade, o Imperador Solaris, então, que estava naquela realidade. E eu acho que tem mais um tie-in de X-Men que eu não estou lembrando agora, mas se alguém quiser falar outra coisa, eu já lembro, que eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui, porque eu acho que eu estou perdendo um tie-in na minha cabeça aqui. Eu não li nada, então... Também acabei só lendo o tie-in do Aranha. Dos Vingadores, teve tie-in, o prato dos Vingadores era mostrando esse grupo do Luke Cage aí, ia se formando, o Luke Cage, o Punho de Ferro, aquele pessoalzinho humano, né? Teve uma do Homem de Ferro racista, também, que ele racista. Era... Racista. Exatamente, racista. Humano não, pessoal humano, tipo no tie-in... Sap. É tipo no tie-in do Aranha lá, o porteiro lá fica enchendo o saco do Capitão Stacy. Teve o do Tony Stark, que ele era o tipo o sapien mais poderoso, mais inteligente da Terra, blá blá. Não muda de muita coisa. A gente tá falando sapien porque Homo sapiens é o humano normal e os mutantes são o Homo superior. Exatamente. Eles trocam de mente com as pessoas porque são Homo superior. Não, e daí rola esse preconceito, né? Tipo, meio que inverteu a situação, enquanto aqui no universo... O universo comum da Marvel, ela seguia, tipo, os humanos chamavam os mutantes de Mutuna, né, de um jeito pejorativo, lá, tipo, os sapiens eram chamados de sap. Ah, vai lá, seu sap de merda. É uma coisa que a gente não comentou, mas é importante destacar, né, que a minissérie, ela é escrita pelo Bendis, né, e com a arte do Oliver Coipel. Por isso que ela se desenvolve mais nos tains. Mas, cara, até que a série principal. E olha que esse é o melhor trabalho do Bendis com X-Men, porque quando ele assume depois em 2012, nada melhor do que ele fez na X-Men, pra ver como o nível do Bendis é muito baixo. Não, mas eu falo assim: se você comparar com outras histórias do Bendis, nem tem desenho repetido, só mudando o diálogo. Isso já é uma evolução, na verdade, foi uma involução depois, né? Mas, enfim. Eu também tava notando isso, apesar de ser roteiro do Bendis, eu gostei bastante do ritmo da história. Inclusive, mais ali pro começo, eu até, tipo, tava notando que tem uma narrativa bem cinematográfica, sabe? Tinha uns momentos lá que aconteceu, eu falei assim, meu, isso é muito, tipo, coisinha de cinema, sabe? Tipo, sim, quando eles, sei lá, abrem as portas lá da Mansão dos Vingadores, lá que eles estão, o Xavier tá indo lá conversar com o pessoal, e daí tem todos aqueles heróis na mesa. Eu falei, meu, dava pra colocar uma trilha sonora nessa cena aqui que funcionava certinho. Eu lembrei de mais um Taim que é esquecido, que é o de Exilados, que era o que tava faltando, mas, gente, esqueçam, porque é, se não é meio-meia, nem vale a pena ser mencionado aqui. Então, é isso. Então, basicamente, o que você fez é que você tinha esquecido, aí você foi pesquisar pra lembrar pro programa e lembrou que era pra esquecível. Esquecido mesmo. Eu lembrei que eu não deveria ter lembrado. Eu descobri por que eu tinha esquecido mesmo, porque é inútil. É exatamente isso. Ele, o Bento descobriu que tava na dinastia M dele, esquecido, as coisas ruins. A minha memória é boa, porque ela elimina essas coisas horríveis da minha cabeça, então é por isso. Aí eu tô olhando aqui, teve um do Quarteto Fantástico também, que pra variar era o Dr. Destino liderando. É, então, se eu não tô enganado, o Dr. Destino, na hora que ele aparece na história, ele tem um 4 no cinto. Então, ele faz parte do quarteto, como que é o nome aqui? Os desafiadores, sei lá, do quarteto do Fantástico. É ele, o Coisa, mas alguém aleatório aqui que eu não lembro. Deve ser com F, pra ficar FF. É, FF. E aparece mesmo, né? Aparece vários outros aí, tipo a Ororo, ela é uma, tipo, uma rainha lá do Kenny. Fearsome Soul. É os... Quarteto Terrível, né? É, Quarteto Terrível. O Ororo, ela... Bom, enfim, né? Aparece vários personagens. Ororo como uma rainha lá do Quênia. O próprio T'Challa. É. O Doutor Destino, né? Aparece vários ali e tal. Eles até falam num trecho que um garotinho Franklin perdeu os pais que eram astronautas, né? Que morreram no acidente. Talvez apareça nesse time. Enfim. Bom, a maior desejo do Franklin era perder os pais. Caramba. Aí, uma garanha, a gente vê que o Aranha não pegou pesado quando disse pro Tocha, né? Ainda bem que seu sobrinho morreu, imagina ter um tio que nem você. Caramba, cara. Bom, mas aí a segunda parte da história é basicamente todos os heróis indo, né, invadir lá a base de Genosha pra fazer o Magneto pagar pelo que ele fez e ver se acha o Xavier, né? Porque eles chegam à conclusão que todo mundo teve o desejo realizado, vamos dizer assim, porque provavelmente o Xavier foi usado, né, pra pegar isso na cabeça de cada um e tal. E aí essa é a missão, né? E aí, assim, a gente não vai entrar nos detalhes, mas é porradaria generalizada até que descobrem que quem estava por trás era o Mercúrio, né? E... a gente tem o... Eu tô me adiantando aqui, mas se quiserem, vocês podem voltar. E o próprio Magneto fica, pô, como é que você fez isso no meu nome, seu bosta? É que exato. Daí eles usam a Layla, né, pra desbloquear ali a mente do... Layla, Magneto. Eternamente Layla. A gente passa por todas as vogais até o final do programa. E daí quando ele se lembra, ele mesmo vai lá e começa a atacar o Mercúrio, né? Como você faz isso e ainda usa o meu nome pra... Eu acho que ele mata o Mercúrio. Tenho quase certeza. Não sei se ele chega a matar, mas... Não sei se ele chega a matar. É porque tem também. Muito sangue, cara. Parece que ele... Que deixa entender que ele morre, mas aí logo depois já sai a dinastia M, o herdeiro M, que é a Son of M, e aí já mostra que porque ele não morreu, então... mas aqui parece que dá pra entender que estaria matando, mas já... A revista era programada, ela saiu logo depois, então já sabia pelas solicitações que ele não tinha morrido. Antes do Magneto atacar, tem aquela cena que daí é o Doutor Estranho que vai falar com a feiticeira. E daí ela meio que vai contando tudo, né? Do que aconteceu. Aí volta pra aquela cena que tava no início do Mercúrio conversando com o Magneto. O pessoal tá vindo pra matar ela, não vamos deixar isso acontecer. E daí a gente vê que ele que manipulou o Mercúrio manipulou a feiticeira falando, vamos usar seus poderes, então. É isso pelo que a gente sempre lutou, né? Um mundo em que os mutantes pudessem ser livres e ser felizes e tudo mais. Vamos usar o Xavier aí e deixar, tipo, criar um mundo que todo mundo esteja satisfeito. Isso, vamos sentir meio que, você tem esses poderes, deve ser um sinal, né? Pra dar a todo mundo tudo que eles sempre quiseram e tal, enfim. Tem até, durante a história tem até alguns que se perguntam, mas se a gente tem tudo que a gente quer aqui, por que a gente vai querer voltar pro mundo pós-selva de fora? Então, não é melhor ficar aqui, não sei o quê. O que vocês acham dessa pergunta? Porque assim, tava melhor, não tava não? Então, né, mas... Não, os humanos estavam ferrados. Né? É, melhor pra quem, né? Se não tivesse o preconceito com os humanos, tava melhor. Gente que morreu voltou, olha que isso. Apesar que o Franklin ficou órfão. Então, mas quem tá ao vivo pode ter morrido também. Mas é um questionamento válido que eles levantam lá, né, numa parte. Sim. Mas aí, enfim, contudo o próprio Doutor Estranho ali. Aquilo que sempre falam, né? Os oprimidos só falta oportunidade para serem opressores também. Sim, sim. Na hora que muda de lugar, eles fazem a mesma coisa que os outros, que reclamavam que os outros estavam fazendo. É assim com tudo, cara. É assim com a vida, o ser humano é assim. Né? Ah, sei lá, se entrar no Twitter empresa... pra você ver. Não, mas isso é geral mesmo. O pessoal reclama de quem tá lá no poder, vamos dizer assim, mas quando chega, faz o que é melhor para o grupo dele e o que é pior para o outro grupo, né? Então... E aí, se você fazer essa pergunta quem é melhor, aí sempre tem que ver na pessoa que tá. Se eu tô no grupinho que tá bem ou se eu tô no grupinho que tá mal. Exatamente. Mas aí, eu assim... acho que vocês estão desvirtuando o assunto porque não se mistura quadrinhos com política. Não, coloca política no meu gibizinho. Exato. Nunca, né? Ainda mais em X-Men. Não, daqui a pouco o pessoal vai querer colocar questão de preconceito e racismo em X-Men, que seria um absurdo. Meu Deus, você chegou a ver isso, Léo, do pessoal na internet reclamando que... Claro que vi. O pessoal envolvendo política. Olha, prefiro não comentar, gente. Porque o áudio tem vida e aí as pessoas vão ouvir, então Leonardo, pessoa jurídica e pessoa física não querem comentar. Tá certo? Então, ou seja, o Leonardo, ele não quer se pronunciar sobre o... Não, tô zoando. Mas enfim, nessa conversa com o Estranho, né, no final das contas, a feiticeira vendo que o mundo perfeito que ela criou... Que a feiticeira tá com simbionte? O quê? A feiticeira tá com simbionte? Pela feiticeira Venom? Nossa, Deus. Ela vê lá que tá todo mundo brigando, o Mercúrio levando porrada do pai, aquele negócio. E aí ela meio que coloca a culpa no pai dela, né? Porque ele que... O que não tá totalmente errado? Que ele que criou ali essa... criou eles nesse mundo de rivalidade, de mutantes contra humanos e tal. E aí meio que ela chega à conclusão que o problema são os mutantes, né? E aí a saga, ela meio que termina... A frase famosa lá, chega de mutantes, de no more mutant. Exatamente. É o que disse a Rita Lee quando saiu da banda. Chega de mutantes. Quer dizer que a Rita Lee é a feiticeira escarlate brasileira? Quando a Record foi cancelar a novela dela lá. Ela foi chutada, ela foi chutada da banda, é pior do que ela ter do que ela ter vontade de tirar, sair dos mutantes. Os mutantes saíram com ela. Os mutantes falam, chega de Rita Lee. Peraí um minutinho que eu tô anotando aqui. Rita Lee como feiticeira escarlate na vitrine. No centro da vitrine. Bom, e aí a gente tem essa nova realidade, né? Meio que, teoricamente, tudo voltou ao normal, exceto por um detalhe, né? O Léo tava falando aí dos milhões de mutantes que existiam e... Sobraram quantos que você falou? 198 mutantes. Exatamente. De 20 milhões que caiu para 10 milhões, caiu para 198. Não, de 20 milhões morreram 16. Não, eu tô chutando 20 milhões, a gente tá brincando, mas algo em torno, um pouco menos de 20 milhões, mas 16 milhões morreram em Genosha com o Morrison. Então, o que teria sobrado um universo menor? Vamos dizer que 1 milhão, um pouco menos disso, não sei. Mas aí, para 198, é uma diferença muito grande, né? Então, a gente. Tanto que tem uma hora que a. É a Emma Watson, eu já falei Emma Watson. A Emma Frost, que vai lá no cérebro e vê que só tem uns pontinhos aleatórios. Até fala que havia mais ou menos 1 milhão, mas sumiu tudo. Aí só tem uns pontinhos aleatórios. E ela tava usando o cérebro na potência máxima, né? E não conseguia ainda localizar nem o Xavier, que tava sumindo ali desde do universo perfeito lá. Nem o Xavier, e agora nem a Wanda ela conseguia localizar. E assim. E vários perderam. Inclusive até o Homem de Gelo entrou pro turma dos normais de sentir calor. que eu tô sentindo agora, inclusive. Meio calor aqui, né? É interessante notar, né, que por mais que pros outros personagens meio que voltou ao normal, pro universo dos mutantes foi uma transformação gigantesca, né? A gente vai falar das consequências daqui a pouco, mas. Cara, tipo, o próprio Homem de Gelo perdeu os poderes, né? O cara que tá ali desde a primeira X-Men. Pra alguns mutantes deve ter sido feliz. 64. Tipo, não sei se o Câmara, não sei se ele tá vivo ou morto, mas se ele perdeu os poderes, pra ele era feliz. Porque ficar com o peito aberto com a energia não deve ser muito legal. O Bico. O Bico, acho que o Bico chegou a perder os poderes, eu não lembro. Sim. Eu lembro de ter alguma coisa. Ele tá feliz. A Polaris, o Câmara, inteligente perdendo poderes. É, no final da história, aparentemente o próprio Magneto perde, né? Tá. É, fica aparecendo no final do X-Men lá, de que ele perdeu os poderes. X-Men 3, verdade. Eu acho. Só que aí no final ele dá uma tremidinha na peça. Antes da gente partir pras consequências como um todo, eu acho que, como é um podcast focado no Homem-Aranha, a gente podia comentar o Taim do Homem-Aranha, né? O que que acontece ali. Mas antes de falar isso, alguém quer comentar alguma coisa ainda ali sobre a conclusão da história? Não. Eu acho que não. No geral é isso. É que boa parte da história é eles indo resgatar os heróis e desbloqueando ali a mente deles e tudo mais. Ah, vale citar que nesse Dinastia M, o Capitão América não participa muito porque ele não foi congelado, então ele é um velho. Ninguém se importa com os velhos. Aí eles preferem nem fazer ele lembrar, né? Deixa lá. Tô aposentado já. O Homem de Ferro, eles tentam também acordar, só que ele não tava lá, né? Tipo, ele mora em outro lugar e tal. Tanto que quando tudo volta ao normal, o Capitão América e o Homem de Ferro não fazem ideia do que aconteceu. Falar, a gente acredita em vocês, mas sacou, né? Já tinha rolado o 15º Ragnarok nessa época pro Thor não aparecer? Porque sempre acho que ele tava morto. É, eu acho. Não, ele morreu na Guerra Civil. Não. É, não. Ah, sei lá. É porque nem. É, que na Guerra Civil ele não participa e tem o robô clone dele lá que acaba matando o Golias, mas. É, eu acho que ele aqui tinha saído. Eu não lembro. É, eu acho que ele tava no. Tava morto. Bom, nem senti falta do Thor, pra você ver. É porque eu pensei nos. A gente falou Capitão América e Homem de Ferro, automaticamente eu lembrei do Thor. Porque o Hulk tava no espaço, eu acho. Tinha mandado ele lá pro planeta lá. Não participa também. O Taim do Homem-Aranha, ele é focado no que exatamente, né? No Homem-Aranha. Exatamente. Então, gente, as consequências de... a realidade que o Homem-Aranha tá vivendo, eu já comentei mais ou menos, né? Mas ele é casado com a Gwen Stacy, os dois juntos têm um filho, né? Que é o Richard, sei lá. E é o nome do pai dele, agora que eu saquei. Sim. Tá. O tio Ben tá vivo, ele não tem o apelo emocional lá do tio Ben morto pra querer dar o nome de Ben. Exato, é. Tudo inclusive filho, isso, lá. Né? O tio Ben e a tia May estão vivos, o Capitão Stacy tá vivo também. E o mais importante... Não é a realidade perfeita porque ele não teve filha pra ter a May. E o mais importante é que ele virou... Não, o mais importante não, né? O mais importante é a galera que tá vivo. Mas além disso, ele virou tipo um empresário de sucesso, né? Porque ele é mutante. Exatamente, porque ele é mutante. Ele tem poderes. Na verdade, brinca com aquela ideia de... Por que os caras enchem o saco dos X-Men, mas não enchem o saco, por exemplo, do Homem-Aranha, de outras coisas? Como é que o pessoal passa na rua e fala... Ah, você é mutante. Não, você não é. Ele meio que é reconhecido como um dos mutantes. E, inclusive, ele contratou o Jameson só para ser o Relações Públicas dele, para ele poder humilhar, né? Ele é um P no C. Complete as palavras aí. Pé no saco. É, pode ser também. É porque não falou o C, não necessariamente tem que ser a primeira letra da última palavra, né? Entende. Mas aí, assim, de uma forma resumida, até o Esmagador Hogan, que é o cara que ele luta na Amazing Fantasy XV, trabalha pra ele, né? Ele é o Duende Verde. É, só que o Duende Verde não é o vilão, né? Até agora, até a história começar, ele era o Duende Verde. Sim. E a Mary Jane, como a gente comentou, ela virou uma atriz de sucesso e tal. Então, assim, muito perfeito do Peter Parker, Homem-Aranha, reconhecido por todo mundo, sem identidade secreta nem nada, enfim. É, inclusive, voltando pra minissérie principal, quando o Aranha acorda, é uma coisa que ele fala. Pô, quer dizer que eu era a âncora que segurava a Mary Jane, sem mim ela faz sucesso. Não é bem isso, porque meio que o desejo dela tá... Mas enfim, né? Tá, mas é o que ele fica se perguntando, né? Sim. Bom, mas é aquilo, a gente já sabe que o Peter não pode ver uma culpa que já quer pegar pra ele. E aí, assim, a história ela gira em torno do que, basicamente, né? O duende... Aparece um duende verde parecido com o que a gente conhece, ele entrega o diário do Peter Parker pro Jameson, que é o empregado que é sempre menosprezado e tal... E lá, o Jameson descobre que, na verdade, o Peter ganhou os poderes no acidente, né? Não como mutante. Ele trata o Jameson do mesmo jeito que o Jameson trata os empregados dele, né? Então, tipo, tá tendo a festa de aniversário do Peter. Aí o James chega lá, ah, Peter, eu só queria te dar... Aí o Peter, me dá os parabéns? Você acha que é pra isso que eu te pago? Pô, vai lá, faz seu trabalho, não sei o quê. Você abusa da minha generosidade e tudo mais. Ele faz exatamente isso. Mas assim, né? Ele faz de maldade, né? Sim. o James fazia pra manter aquela aparência de durão dele. É. Mas o Peter não. Peter é... Tanto a gente que o Peter fala, faz... O Peter é safado. O que mudou ele foi... Nem mudou muito, mas o que mudou ele foi o tio Ben morrer. O tio Ben não morrer, ele continuou o mesmo moleque chato e que ele era no início. Nessa festa de aniversário dele, ele até pega uma conversa do Rino com a Mary Jane, que a Mary Jane tá lá na festa. Ah, e aí, como que é trabalhar pro Peter e tudo mais? Ele, ah, às vezes ele é legal, mas de vez em quando ele dá uns vacilos, assim, parece que nada do que a gente faz tá bom pra ele e tudo mais. Isso que o Magani falou é interessante, porque tem até uma Warif que fala isso, né? Se o tio Ben não tivesse morrido. Ah, sim. E a gente sabe lá pela história que o que faz o Peter ter o choque de realidade e prestar atenção de responsabilidade e tal, é justamente a morte, né? Senão ele ia ser só um cara metido. Ele ia ser basicamente o Octopus. Sim, exato. Você vê isso logo na Amazing Fantasy XV, lá, a história de origem, tipo, ele era bem nariz em pé. Por isso, Magaren, que o Slot foi tão genial em pegar o Octopus e o Peter e fazer superior homem. Sim, porque eles são extremo opostos. Não sei, mas enfim, na minha realidade aqui não existe isso. Mas vamos só pra gente falar por alto aqui, né? Então, basicamente, isso acontece. A sociedade toda, né? O povo todo se vira contra o Homem-Aranha e as pessoas relacionadas a ele, né? Porque ele enganou todo mundo e tal. E mais pro final da história, a gente vê que o Peter, ele tava um pouquinho abalado psicologicamente, né? Só e um pouquinho. Ele que se vestiu de Duende Verde, entregou o diário e tal, porque o diário foi uma parada que ele começou a tentar fazer, ele não tinha culpa pra pegar, então ele começou tipo assim, não faz sentido, eu tô sentindo uma coisa estranha, e se tivesse acontecido assim? E aí ele começa a escrever o diário, né? E o diário é basicamente as memórias reprimidas dele, né? Sem que ele perceba. É interessante que eles terminam de uma forma que ele simula o próprio suicídio lá e tal, enforcado na ponte. Isso, é porque tá, tipo, gerou uma onda de revolta de mutantes contra humanos tal. Não, e espancaram um moleque na rua porque ele tava com a camiseta do Aranha, né? Daí ele vai visitar o moleque. Exatamente. No hospital. E é muito triste você pensar que isso tem paralelo com a realidade. É muito triste mesmo. Sim. É... Sai com uma camisa do Corinthians no jogo do Palmeiras pra você ver. Não falo nem só de futebol, mas normal mesmo. Não, é, ué, pois é. Mas aí você vê o pessoal, a gente falou do preconceito mutante, do homossexual paralelo com os X-Men. Você vê, sei lá, teve outro dia aí, eu vou abaixar o ânimo do programa, mas acho que foi antes da pandemia, né? Tinha o pai e o filho de mãos dadas, os caras encheram de porrada, acharam que era um casal. Ah, sim, verdade. É triste, cara. E... É foda, né? A gente comentou mais cedo. Como que o pessoal não consegue pegar uma história tipo de X-Men e tal, que fala tanto disso, né? De preconceito, de. Não, eu ia falar que deve ter leitor dos X-Men que estavam batendo junto também nessa mesma história. E se perguntar, meia dúzia gostava de X-Men ainda na história. Ah, não duvido. É, pois é. É tipo os Simpsons zoaram lá, você lê minhas histórias e o Alan Moore lá, você lê minhas histórias e fala assim, eu só gosto de ver os quadrinhos. Não, é porque assim, teoricamente, se a pessoa lê Homem-Aranha, ela tá tendo uma lição o tempo todo ali de, tipo, responsabilidade, colocar o dever acima do interesse pessoal e tal, é basicamente isso, né? E X-Men é basicamente sobre respeito, né? Sobre Sim. luta... É minoria, os X-Men são minoria. É, tolerância, que acho que é o... Isso, tolerância. Exatamente, então assim, é muito estranho a pessoa ler isso e não entender, ela só presta atenção na porrada, sabe? Sim. É muito absurdo. A pessoa só vê os desenhos, né? Não lê. Mas, enfim, aí termina com o... Vivendo agora clandestinamente, né? Mas o Peter e a família toda e tal, vivendo em paz, né? Porque é, e aí que tem um negócio que Sim. me incomodou. Também. Porque na minissérie principal lá, na hora que vão acordar ele tá lá feliz da vida no meio da cidade. Todo mundo fala, Peter, Homem-Aranha, legal, você é o melhor. Então, isso aí é um negócio que eu também fiquei incomodado. Que tem a história fechadinha do Homem-Aranha, mas ela não casa com a minissérie principal. É? que é justamente isso, eles acordam ele quando ele tá no meio da rua com todo mundo falando, Homem-Aranha, tal, né? Então é como se fosse no meio do Taim. Não dá pra ele acordar no meio do Taim aqui. É, então assim, ficou... Eu não sei como foi o caso dos outros tains, aí se o Leonardo quiser comentar, esclarecer isso aí. Mas a impressão que dá é que, tipo, é como se fosse um arif do Homem-Aranha naquele universo, sabe? E se o Homem-Aranha tivesse seguido vivendo normalmente naquele universo sem ser despertado, né? O que aconteceria? Não, em geral, nas histórias mutantes, não é o arif. Elas estão representando um momento antes de você descobrir o que aconteceu, antes de cair na real, e aí, em alguns casos, eu tenho o turning point na parte final da história, em que o que acontece também quando eles acabam descobrindo a verdade. Então, mas não um arif totalmente, assim, não. É uma coisa que me fez abandonar mesmo esses quadrinhos exatamente por isso. Parece que todo mundo... Ah, eu vou trabalhar com os personagens aqui, mas eu sou o roteirista de uma edição, de uma série... Eu não vou conversar com o Maurício, que é um roteirista de outra. Tem uma coisa que eu sempre falo de uma parte dos Vingadores, lá quando tinha os Novos Vingadores e os Poderosos Vingadores, que eram duas equipes. As duas equipes estavam enfrentando uma ameaça cósmica no mesmo mês, na mesma história, tecnicamente na mesma época. Eles brigam no Central Park e é como se uma fosse diferente da outra. Os personagens estão, o Wolverine e o Homem-Aranha estão nas duas, eles matérias, não estão interagindo em nenhuma. É uma coisa que os caras fazem qualquer coisa e falam, tá aí, a gente entregou, e dane-se, não tem cronologia, não tem nada. É assim, por mais que eu imagino que tenha sido, principalmente por ser a primeira, vamos dizer assim, mega saga cheia de time e tal, imagino que tenha sido um trabalho gigantesco, mas realmente fica estranho, né? E eu até olhei as datas aqui, a minissérie principal, ela vai de agosto a dezembro de 2005, e a do Homem-Aranha também, agosto a dezembro. Então, assim, saiu realmente em paralelo. Apesar que a original ela tem 8 edições e a do Homem-Aranha só 5, né? É a mesma coisa que aconteceu na Guerra Secreta do original lá. Quando, sim. Nas histórias de linha que terminou, eles estavam vivendo, mudou. E falou, daqui a uns 8 meses, quando a história terminar lá, você descobre o que aconteceu. Sim, mas aqui até que bateu, né? Combinou e tal. Aí não chegou a hora, bateu. E eu não comentei, mas essa mini do Homem-Aranha, ela é escrita pelo Mark Waid e o Tom Paer. Desenhados pelo Salvador La Roca, né? Mas ela tem... Eu gostei dela. Eu achei interessante como eles conseguiram, no mundo perfeito, o Homem-Aranha ainda ter problema e ainda ser massacrado pela sociedade, né? Voltou ao normal. Mas me incomodou um pouco isso também. Ela não casa com a minissérie principal. Não encaixa uma história na outra. Mas ok, né? Bom, e o que a gente tem de consequências, né, aqui das histórias? Como eu disse, para os X-Men, mudou tudo, né? Mudou tudo e mais um pouco. Se a começar pelo 198, né, então a gente vai entrar num período que é conhecido como dizimação, que vai lidar com as consequências disso para os mutantes. Então, o Magari fez a piada sobre o Homem de Gelo, mas, curiosamente, o Homem de Gelo é um dos personagens que não perdeu os poderes. Ele achou que tinha perdido os poderes, mas aí a Emma conseguiu mostrar para ele que ele tinha criado um bloqueio nele mesmo de medo de perder os poderes. Então, ele é um dos que não perderam. Então, a solução foi dar logo de cara. Mas muita gente perdeu. Lobby, Calisto, Câmara, Jubileu, Magneto, Professor Xavier, a Dani Moonstar, a Polaris, o Solaris, o Mercúrio, como a gente vai ver depois, como se verá nessa minissérie, Herdeiro X, a Etagurizada Nova também, Prodígio, o Victor. Então, teve assim, muita gente perdeu os poderes, bastante gente perdeu os poderes, e muito disso vai ser explorado na sequência, e muitos, inclusive, recuperando os poderes por algum tipo de solução que passa por se transformar no Cavaleiro do Apocalipse, a se transformar num vampiro, como depois da Jubileu, a qualquer outra coisa do tipo, eles vão acabando ganhando os poderes com o passar do tempo. Mas é o momento que as histórias dos X-Men, elas ficam muito focadas nessa ideia de extinção. Tanto que a gente vai chegar, vai caminhar progressivamente para depois, mais para frente, espécie em extinção, até chegar a Complexo de Messias e toda essa. E aí, toda a trilogia dos Messias, que é o momento crucial da extinção para que só com Vingadores e X-Men lá na frente, os X-Men venham um novo renascimento, assim, de muitos mutantes. É, claro, a Messias, né, a Hope, é a esperança, porque ela é a primeira mutante, teoricamente, a surgir após o 198, inclusive quando nasce, né, não desperta os poderes na adolescência ou na pré-adolescência, mas é um período muito grande em que as histórias estão, elas passam a discutir a questão da extinção. Fora outras coisas que acontecem tangencialmente, como a Iliana vai poder voltar. Porque, assim, a Dinastia M, as alterações da Wanda na realidade, elas provocam uma explosão de energia. E já não sei como eu não lembro como explica, mas há muita energia aí no ar. Muita energia no ar que faz com que o massacre... Fala aí. Não, desculpa te interromper, mas eles falam que eram muitos poderes de muitos mutantes e tal, e assim, o poder não some, né? Lavoisier lá. Lavoisier, exatamente. E aí, é tanto que a história termina mostrando uma nuvem vermelha de poder gigantesca do lado de fora da Terra. Assim, né? E com o discurso do Hank Pym, né, na TV, falando, eu acredito que não sumiu, porque a gente conhece as leis da física, que nada desaparece, tudo se transforma. Acontece mesmo, forma uma entidade que é o coletivo, que acaba tendo uma historinha enfrentando os Vingadores e acaba matando todo mundo da tropa alfa naquele momento. O Rei das Sombras volta, o Massacre volta, no meio de Extramundo, o Jim Jaspers funde com o Fúria e tudo pro universo da Marvel UK e do Capitão Britânia. A gente tem a Iliana voltando também, desperta o terceiro irmão Summers, o Vulcano, e vai ter toda a história relacionada à segunda, a Gênesis Mortal, a Deadly Genesis, e depois a gente vai ter o Ed Brubaker, quando assumiu o título dos X-Men, desenvolver mais esse lado cósmico que vai conduzir a Guerra dos Reis, depois a outras sagas envolvendo o Vulcano. Eu tenho, por outro lado, também pontos negativos, né, que é o Peter Milligan assumindo os X-Men, fazendo um trabalho horroroso que é triste de se ler, mas em modo geral, então, o que marca os X-Men nesse momento é eles são uma espécie agora em extinção e eles precisam fazer de tudo. Eu esqueci de falar, também o governo cria que é uma unidade nacional de intervenção que vai colocar sentinelas fazendo guarda na frente da Escola Xavier e em outros lugares. Então, eu tenho um momento bem, bem complicado esse Dizimação. Para mim, a melhor coisa da Dizimação, ou da X-M e da Dizimação, é justamente o X-Factor do Peter David, a volta do Peter David ao X-Factor, como X-Factor em investigações, que tem a Layla Miller como um dos grandes focos, e é ali que vai trabalhar essa história. Então, esse para mim é o grande ponto positivo. Para mim, o grande ponto negativo das consequências, e eu poderia inclusive falar do Peter Milligan, como eu já mencionei, mas o pior para mim é o que acontece com o Wolverine, porque o Wolverine se lembra, ele se lembra inclusive que tinha um filho, e aí a gente tem a história do Daken como personagem. Era muito ruim, cara. Mas eu tenho, exatamente, eu tenho aquele Wolverine Origins com aquele desenho merda do Dillon, quem gosta, que Deus o tenha, mas quem gosta dele por Preacher, foda-se, porque é uma bosta de desenho, e o Wolverine não combina, e o Daniel Way escrevendo com o lápis enfiado no... Exatamente, porque é uma bosta muito grande aquilo, que tinha tudo pra poder ser algo interessante, bacana, pô, Wolverine lembrando de tudo, pô, vamos fazer uma coisa gigantesca. Aí coloca na mão de dois ineptos pra fazer aquela merda, e aí é isso. Essa é a sua opinião como pessoa física e jurídica? Essa é a minha opinião como pessoa física, pessoa jurídica nem leu. Eu fiquei com a impressão de que o quadrinho de Wolverine Origins, então, tem mais ou menos o gosto amargo que tem o filme. Que era pra ser uma coisa legal e saiu aquilo que saiu. Eu acho que é tipo isso, mas acho que pior ainda. Cara, o pior é que eu comecei a ler Wolverine um pouco depois, e eu tinha muita curiosidade de ler essa parte da origem. Eu até comprei as outras mensais depois, mas acabou que até hoje eu não peguei pra ler e tal, e eu fiquei muito decepcionado agora. Porque é muito legal, porque termina, uma das coisas que acontece no final é justamente isso, né? O Wolverine fala que ele lembra da vida dele inteira, né? Fala assim, eu me lembro de tudo e tal. Sim. Então era pra ser uma coisa fenomenal, né? Ou não, né? A vida dele não era o mistério que fazia ela ser interessante. Há aspectos interessantes, mas há alguns arcos, como Pecado Original, umas coisas assim que... E aí inventam a Sinistra, e colocam um Xavier... conhecendo o Wolverine há muito, muito mais tempo antes, tudo envolvendo as coisas com o Daken, E aí vai... Fora outras coisas que vão surgir depois no caminho. É, o Romulus... Isso e aí, que eu ia falar de um Romulus. Toda a parada de que o Homo Lupus, então eles não são mutantes, é uma outra, é um ramo ali dos lupinos e tal. Puta, não dá, é triste. Homo Lupus é foda. Puta que pariu. O House não acha que é Homo Lupus. Acha que é. Mas é autoimune, porque o cara não morre, então ele é imune até a morte nesse caso. Você tá falando daquela minissérie Wolverine Origem? Não, saiu na mensal. É uma mensal nova. Ah, o Wolverine passa a ter duas mensais. Uma delas é Wolverine Origins. Eu falei, 2006 e 2010. Que é aquela que mostra a infância do Wolverine. Daí essa é boa. Lá, não, isso é Origem mesmo. É a Origem do Paul Jenkins. É. Isso é uma mensal. O Wolverine Origins, que dura de 2006 a 2010. Ah, que tá. Tem tudo isso. Tem o Rômulo, tem... Eu já tava parando. Assim, não é o puro creme do suco milho, é o puro creme do milho verde podre. É isso aí. Você, o pior é que eu você colecionava... Você só não sente o fedor se você não tiver nariz. Ah, não. Esse é outro Wolverine. Eu lia a mensal do Wolverine dessa época e normalmente tinha lá um pouco dessa parte do Romulus e tal, e tinha alguma outra revista do Wolverine na mensal da Panini, eu não lembro agora, devia ser outro título dele. E esse outro, que normalmente era a historinha mais simples de ele no meio da neve, vendo uma cidadezinha, e aí tinha algum problema e ia lá e resolvia, era muito melhor do que teoricamente a história então, que contava assim, no passado e isso maculou tudo, porque o Romulus, por exemplo, é uma história do Jeff Loeb, não é do Daniel Way, por exemplo, que ainda que surja com o Daniel Way lá no começo, mas quem desenvolve essa ideia do Homo Lupus e tal, ou seja, contamina as duas revistas, é uma fase... 2006, 2007 é uma coisa horrível para Wolverine. Sim, sim. E a revista do Daken, era fraca. Sim. Mas pelo menos ele fez uma coisa boa, ele matou o Frank Castle e ele virou o Franken Castle. Não, pera, não é boa não. Bom. O que salvou aí no meio foi o trabalho... foi as partes que o Miller fez com o Wolverine nesse momento, porque era Mark Guggenheim e Humberto Ramos, era uma galera misturada com o Wolverine que, meu Deus. Só a nada. Foi nessa fase aí que teve umas histórias que o Wolverine tomou uma bomba, fica só a cabeça, tipo, depois se regenera. Guerra Civil. Guerra Civil. É o arco do Mark Guggenheim na Guerra Civil, que ele, do cabelo do cu, do cabelo do C, ele voltou. ele regenerou cara, tudo. Cara, ele se regenera de esqueleto a corpo inteiro em 4 passos. Alguma coisa assim. Mas aí, beleza. Aí depois saiu uma minissérie, eu acho que é a Logan, que ele leva uma bomba atômica na cabeça e sai andando também. Então tá tudo certo. Exatamente. Essa aí é do Brian Cavall, em 3 edições. Nossa, cara. Eu peguei pra ler na época, acho que foi quando ia sair o filme do Wolverine, a Panini lançou umas 5 revistas especiais. Saiu Eu Wolverine, saiu Inimigo do Estado. Inimigo do Estado? Esse que é o nome, né? Enfim. E saiu essa, eu achei, eu comprei, assim, ó, vamos ler uma história do Wolverine, uma bomba atômica na cara. Eu Wolverine é aquela parabéns. Antiga, né? Aquela minissérie antiga. Que abriu, publicou 720 antiga. Vezes e. É do Frank Miller com Claremont. Mas a hora que eu vi a bomba, tipo, aí já é demais. Eu já achava a Guerra Civil ele sair do meio da explosão demais. Bom, agora fora os X-Men, se parar pra pensar, não teve tanta consequência pros outros, né? Porque eles meio que voltaram o que era antes. Eu acho que o que pode ter de consequência aí é que foi uma das coisas que pesou pro tratado lá na época do Guerra Civil, né? Tipo assim, olha só o que a Wanda fez, né? Então, a gente tem que ter todo mundo registrado e tal. Foi uma das coisas que entraram... Na verdade, esse negócio da Guerra Civil já foi um requentamento de uma história dos X-Men que tentaram registrar os mutantes lá atrás, né? Tem os registros dos mutantes que agora passou a ser lei de registro dos super-heróis. Né? Isso, eu falo porque, assim, a Guerra Civil ela foi um ano depois, né? Isso aqui foi em 2006. Bem, eu disse aí também. Então, assim, foi uma das consequências aí de Dinastia M, né? Mas individualmente para os outros heróis, eu não sei se teve alguma coisa. O Peter, que não consegue esquecer a Gwen nem a Paul, teve um revival, mas né? Isso então agora... Já vinha desde antes. É engraçado, você vai ver Homem-Aranha azul, né? A história é muito bonita e tal. Mas no final das contas, é um cara trancado no sótão vendo as coisas da ex-namorada enquanto a esposa tá lá embaixo. É muito zoado, cara. Você resumiu a história do Aranha. Então, tá. Mas eu falo assim, a história é bonita, tal, mas se você parar pra pensar por esse lado, cara, foi, já foi. E Dinastia M, na verdade, eu vejo que às vezes levanta discussão entre fãs, porque sempre tem... Ai, quem que é a mulher perfeita pro Peter? Foi a Gwen ou foi a Mary Jane? Ah, não, mas em Dinastia M, que era pra criar o mundo perfeito, quem tava ao lado dele era a Gwen, sabe? Então, tipo, nossa, fica essas discussões meio sem sentido até. Cara, o povo tem a necessidade de inventar lados pra escolher e ficar brigando. É fácil. Na Dinastia M, ele teve um filho com a Gwen, o Rich. No MC2, que é o que vale, ele teve a filha com a Mary Jane, a May, e depois teve o Rich também. Win-win. Pronto. Mary Jane. Pra quem tem uma consequência importante, é a própria história da Wanda e do Gavião Arqueiro, que o Gavião Arqueiro morre duas vezes, né? Ele morre tanto em A Queda, depois ele morre e é ressuscitado de novo durante a Dinastia M. Então, ele, quando acaba isso, ele tá possesso atrás da Wanda, e a Wanda fica um tempo sumida, e a galera tá procurando, até que encontram ela lá na Lativéria, naquela cruzada da inocência, que é a história que recoloca os filhos dela na história, sim, com os jovens Vingadores lá, com o Billy e o Tommy. Então, pra Wanda foi importante, porque ela acabou... Ela era poderosa demais para poder aparecer, ficou um pouco de escanteio, e ela, eu não sei porque eu não leio Vingadores, mas eu acho que ela só volta a ficar overpowered mesmo com Vingadores versus X-Men, porque ela é também a chave para a história, e aí tem um novo No More, né? Em vez de No More Mutants, a gente vai ter o No More Phoenix naquele momento. Então, acho que para a Feiticeira Escarlate é um momento que ela fica uns bons 5 anos, acho que um pouco na geladeira. E assim, claro, né, a gente tá falando aqui, eu acho que talvez não teve tal, mas claro, a gente não leu a maioria aqui, né, de outros personagens aí e tal, então assim, pode não, ter alguma consequência. Não, mas eu li, nessa época eu ainda lia, eu não lembro de ter alguma consequência, o próprio Aranha mesmo, não teve consequência pra essa, teve uma coisa, sim, que ele ficou, meu Deus, né. Foi como assim, mais um trauma passou. Na vida dele e vida que segue. Passou. Ela foi basicamente uma minissérie. Série focada mais nos mutantes mesmo, né? Sim, no caso, a Guerra Civil, que do ano seguinte. Que... Cara, eu acho que a Dinastia M ela foi quase que como um teste, né? E aí a Guerra Civil veio como, tipo assim, beleza, agora vamos fazer uma que envolve todo mundo mesmo, né? Que uma era pra matar os mutantes, outra era pra acender os Vingadores, entendeu? Eu precisava. Eu não podia fazer os dois ao mesmo tempo, porque se eu fizesse dois ao mesmo tempo, pareceria que tava um em detrimento do outro, que era um conflito entre ambos. E no final não era. Era Vingadores mais X-Men, né? E não ainda versus X-Men, né? Seria um absurdo, né? Ter um conflito entre os dois, né? Nunca teve, assim. Nunca teve. Nunca teve. Bom, e assim, a gente vê, por mais que não seja uma adaptação de Dinastia M, a gente vê uma influência muito grande na série WandaVision, né? Porque ela tem, em uma escala bem menor, justamente ela criando uma realidade diferente em que todas as pessoas são felizes, né? Na verdade, é. Na verdade, é ela, né? A realidade é perfeita pra ela. Pra todas não, mas as pessoas eles. Também... Não, mas eu falo assim, as pessoas viviam vidas em que elas estavam totalmente satisfeitas, né? Com a vida que elas viviam, é isso que eu tô querendo dizer. Não é o não, que as pessoas tava, sempre quiseram. Não, tanto que quando libera ele, eles falam, me socorro, me mata, me faz qualquer deixa eu ver coisa. Minha filha, aquelas coisas assim. O que eu tô querendo dizer fizeram, é que tipo, assim, as pessoas... Representando o papel. O que eu quero dizer é que no papel elas estavam felizes, né? Mas estavam felizes pra Wanda. Então, assim, a... Ela faz basicamente isso em WandaVision, né? Ela cria toda uma realidade, transformando ali a realidade de várias pessoas, né? Tem uma outra coisinha, assim, que a gente consegue fazer um link, né? Com Dinastia M, mas até os próprios filhos, né? Também aparecem ali, que não aparecem em Dinastia M, mas meio que os filhos sumirem antes de Dinastia M foi uma das coisas que levou ela a ter o colapso, né? Então tem os filhos ali também e tal. Então, assim, eles meio que se basearam um pouquinho aí, né? E tal qual tem, Dinastia M, não tem Mephisto. Não. falou o Visão foi um dos que foi pro espaço, não igual o Hulk, morreu. Antes do Dinastia M aí. E você citou a Agatha também, né? Tem a Agatha na série. Na série a Agatha é a grande vilã. Se você não viu até agora, paciência. já passou. Bom... A gente que ia fazer esse podcast no mês passado, só que não tinha terminado a série ainda. Tinha aquele monte de teoria, tava todo mundo pirando. Melhor esperar um pouquinho pra ver pra onde ia dar. No fim não deu em nada, pra variar. Ah, foi legal, foi legal. Não, foi legal, mas tô falando aquela monte de teoria que o pessoal viajou, pirou, Mephisto, Pesadelo, Luke Skywalker e não sei das quantas. Cara, Skywalker. As pessoas fazem isso, elas criam expectativas para se frustrarem. É basicamente isso que é o fã dessas coisas. Eu estou aqui preparando minha comida, meu prato de me deleitar com decepção com o próximo filme do Garoto de Ferro. Os caras estão fazendo a mesma coisa. É, não, o pessoal tá inventando megas teorias aí. Eu tô aqui colocando os ingredientes. Tem mais alguma coisa que vocês querem citar sobre Dinastia M, sobre consequências, sobre acontecimentos, ou a gente vai para o fechamento aqui? Não, só queria falar na Minissérie do Aranha, numa dos posters que a Mary Jane fez. Tem uma referência ao primeiro filme do Raimi, aquele trailer das Torres Gêmeas na... Tem uma imagem inclusive, essa posters. É uma página que tem várias referências, né? Tem a do casamento lá, que é a capa daí, só que é ele com a Gwen. O capítulo final, que é tipo um filme do Homem-Aranha que saiu lá. Sim. E tá aí, sim. Tem ó, ele embaixo daqueles escombros caindo água e tudo mais. Ah, e assim, se alguém quiser ir atrás de Dinastia M pra ler, né? A minissérie principal, a Panini publicou várias vezes, né? Saiu originalmente em minissérie. Eu não lembro se foi essa que saiu com capa alternativa. Se foi, foi uma das primeiras coisas da Panini que saiu com capa alternativa. Mas foi ela mesma. Ela saiu com capa padrão e capa variante. Ela também foi republicada em 2009 no encadernado capa cartão, que é o que eu tenho aqui. E em 2015 ela saiu duas vezes, né? Uma pela Marvel Deluxe e outra pela coleção oficial da Salvat, lá, da 40. E a minissérie do Homem-Aranha que a gente tá falando, ela saiu na revista mensal da Panini, nas edições 58 e 59. Então, isso tudo que a gente comentou saiu nessas edições aí. Eu acho que é isso, né? Podemos fechar? O Homem-Aranha da Dinastia M, ele aparecia naquele joguinho de aranha-verso do celular também. Ah, que era verdade, o verdade. Surf. Ah, eu lembrava que eu gostava da Dinastia M, porque eu tenho o bonequinho dele, então. Se eu tenho o bonequinho, eu gostei. Aproveitando então o comentário, Magaren, você acha que Dinastia M também demora 4 edições pra ficar bom? Não, ela... Não sei. Não sei nem se ela fica bom, mas tudo bem. Léo, o Mutação em Debate, ele ainda tá lançando episódios? Como é que tá a situação? A gente tá fazendo mais ou menos a cada 4 meses agora, então depois que a gente chegou na edição 100, o podcast tinha acabado, mas na edição 100 eu fiz uma promessa de que se um dia o Hickman voltasse aos X-Men, a gente ia voltar a gravar. E aí eu não esperava que essa promessa fosse se realizar, mas como eu sou homem de palavra, a gente voltou já com 5 edições, já a gente tá gravando mais ou menos a cada 4 meses para poder trabalhar. A gente discutiu primeiro tudo que aconteceu antes do Hickman chegar, depois a gente discutiu as duas séries que iniciaram o trabalho do Hickman, que são Dinastia X e Potências de X. Depois a gente começou com o começo de Dawn of X e que é a Aurora X, do X que está agora saindo no Brasil, e concluímos a Aurora de X. Finalmente fizemos o podcast mais recente, foi no final do ano passado, em dezembro, sobre X of Swords, né, o 10 de Espadas, que é a primeira mega saga com o Hickman, que deve chegar aqui no Brasil mais ou menos no final do ano, assim, julho, agosto, mas com os atrasos da Panini, significa setembro, outubro, novembro. E, bom, daqui um mês que vem a gente vai fazer mais, deve fazer mais um podcast, e aí ainda, de 4 em 4 meses, vamos gravando. Cara, eu achei fenomenal o X of Swords ser 10 de espadas. Eles conseguiram usar o X. Sim, mas é a carta do tarô, então tem uma simbologia. Entendi. Então, link no post aí, Mutação em Debate, que tem periodicidade trimestral agora. Quadrimestral agora. Quadrimestral. Mais ou menos. Cada 4 meses, eu coloquei 4 por meses, ano. Né? O Eric falou que a Dinastia M da Salvat lá é de 2015, agora eu tô triste. O que eu tava fazendo comprando gibi de aranha em 2015? Achei que eu tinha parado antes. Achei que tinha me livrado disso antes. Bateu a bad agora. Bom, então é isso. Valeu, Leonardo, por ter participado com a gente. Ter ajustado o fuso horário europeu com o nacional. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Não, Genosha na África. Eu tô aqui em algum lugar. Latvéria, assim, mais ou menos. Bom, então é isso, gente. Valeu. em breve a gente faz outro programa de alguma mega saga da Marvel que teve Homem-Aranha aí, né? Aos poucos a gente vai fazendo aí de uma por uma. Próximo provavelmente vai ser alguma mega saga do Aranha com o Falcão e Soldado Invernal, né? Será? Será? Bom, então é isso aí. Valeu, até mais. Falou. Até. Não, então é isso aí, né, Maurício? Não, tem mais um detalhe. Ah, não vou conseguir convencer com a minha atuação aqui, mas eu... O Eric ficou choramingando aqui pra gente voltar a gravar, porque a gente terminou a gravação e eu esqueci de comentar que eu tive uma banda entre 2011 e 2013 que chamava Dinastia. Dinastia M de Maurício. Não, então, não era Dinastia não, M. É Dinastia F de França. Ela começou chamando Dinastia Pepperoni, sei lá, por algum motivo. E daí o nome tava muito longo. Tipo, todo mundo gostou primeiro, mas aí, tá meio longo o nome, sei lá o quê. E todo mundo só chamava carinhosamente Dinastia. Ah, vamos lá no show da Dinastia, vamos lá ver o pessoal da Dinastia. Então virou só Dinastia. Virou Nastia acha... no final, né? Era o show de Dinastia. Dina. Tem que fazer uma live agora, né? Nossa, a gente não toca junto faz muito tempo, meu. Tá aí, brigas pandemia. Internas. Teve... Perderam a chance de Dinastia Pepperoni, mas mudaram de nome porque tinha o irmão de um deles que nunca sabia falar Dinastia Pepperoni e ficou Pepe a vida toda. Eu falei que teve brigas internas, mas não, eu vou usar a justificativa oficial das bandas, né? Divergências criativas. Tivemos divergências criativas e daí a banda acabou. Mas acho que você acha no YouTube ainda o vídeo nosso tocando nos barzinhos aqui da cidade. Não é possível, cara. Link no post. Até mais. Imagina na vitrine.